Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é dia 22 de abril de 2011, estamos a dar início a mais uma edição de Musicália, que hoje, porque é sexta-feira, lhe traz música bem calma e bem serena. Vamos hoje abrir com David Bedford e o tema King of Aelios. Ainda para ouvir também mais uma música, desta vez uma música que dá pelo nome de Life Forms. A composição é da The Future Sound of London. É uma composição bem calma e bem serena para dar sequência esta noite de sexta-feira, 22 de abril de 2011. Ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição, o número 204 do nosso Musicália. Thank you. Yeah. Ouvintes, vamos caminhando para o final de mais uma edição de Musicália. Trago-lhe agora o tema The Man with the Harmonica. A música é uma composição de Ennio Morricone, um famosíssimo compositor italiano com mais de 80 anos, e que nos traz então este The Man with the Harmonica. Ainda para ouvir também o tema Sleep 2, de Paul Schutzer. É assim que vamos fechar mais uma edição de Musicália. Hoje não há voo noturno, mas eu regresso à meia-noite para mais um Friday Night para quem gosta da energia. Fique bem, boa noite e até terça-feira.